não tem hora pra chegar em casa, dá o grito! Os jovens do Mimi. Olha o besteirão como tá por ali, garoto! Parceiro Fábio, agora papai, o meu amigo Fábio do Whisky aqui com a gente, grande abraço pra você aí, Fábio, toda a galera aqui de Paragominas falando de montão, viu, garoto? Tudo, tudo, eu sou advogado do animal, é Moro Ricardo do Palio Safadão, alô, Mudinho da Sangue! Kátia Pop tá curtindo aqui, Diabinho do Rock! Vibração total! Vipiriquita, vem, vipiriquita! Vem, vem, vem, vem! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé, aquele Nak louco. O búfalo. 4K na humildade, eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Mel! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro. E agora? Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível no escurinho com as... Eduardo Palato, Edu Silva. Um abraço, obrigado. Pop DJ Alan, tem o Júnior, a Ed Leland, Silvestre. E a família dos parceiros, seguidores do Badala. Vitor Pardal, Careca, o Coringo, Rodrigo, Dainan da facção. A minha pacachão, alô, Valdete. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Finalizar, vai no Badala, só vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo. Meu amigo Mauricinho também tá aí com a gente, meu Darlan. Alô, Mauricinho! Olha a barca, show! Deixa, deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho. Só quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima. Quem já beijou no escurinho, bota a mãozinha em cima. E quem já fez a boa no escurinho, bota a mãozinha pra cima. Deixa, deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho, deixa, deixa a mãozinha direita pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Gira o lacinho, gira o lacinho. E a luz, se der pra girar, gira o lacinho, gira o lacinho. Gira minha luz, gira minha luz. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Acende tudo! Eu queria registrar a presença de toda a galera do Tremendão. O meu grande parceiro Paulo e o Paulo estarem com a gente. Valeu, aquele abraço pra vocês, obrigado, valeu, Marcelo Cacá. Giovanni Geracel Davidson! O Cacá já convidando todo mundo dia 2. Tem Jackson aqui, né, papai? E o Jorge Barão já confirmando a presença, meu irmão! Fala, Jorge Barão! Tamo junto e misturado! Alô, Leão! Fábio Pop também tá aqui no Búfalo! O Búfalo do Marajó! Bota a mãozinha pra cima, quem vai chegar muito chapado em casa hoje! Bota pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Vai virar, vai virar, vai virar. Jorge Barão das Pais, meu bicho. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o Pop na pressão e as novinhas... Olha como é Fábio Pop! Essa Gedepan dá maior valor nessa aqui, viu, maestro? Gedepan do nosso animal, obrigado, valeu, Genan, Pablo, o Alex, tá todo mundo aí, ó. pouquinho, viu, Sasaki? Sem você, amor. Só baixa só mais um pouquinho. Eu vou estar perdido. Baby, amor. Oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia. Capeta, Jéssica, Dani, o mulato. Galera lá, de ouro preto aqui, viu, Davidson? Mas tu é. Também tá aqui com a gente, Dani Oliveira. Agência também, um grande abraço pra vocês aí. Valeu, meninas. Beijão com todo carinho. Nosso amigo de menor, o Patrick, o Gleison, Giovanni, Diego, lá de São Miguel do Guamá, galera aqui com a gente. O Dioguinho Pop também. E a primeira dama, Vickzinha Pop. Eles amam. Elas estão aqui com o Barão. É Claudinha Benção. Aquele abraço pra você. Obrigado, meu gato. Valeu. Bonita, nega, linda, eu te amo. Eu não me importo de deixar tudo por ti. Contigo eu sei que posso confiar. A galera que veio romper fronteiras hoje aqui em Bragantino, para Paragominas. O Mesquita, o Ricardo, o Juninho e a Amada. O que joga bonito, obrigado, um abraço, valeu. Essa galera é fiel. Você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. O animal do céu. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. Para Flávio! Você dispensou, não deu valor. Alex de Paragominas. Vai... Olha a minha pressão total representando aqui Paragominas. Fernando Marcelo, Rafinha, deu o louro, bala, o ceguinho, o Alex e o Pablo, o GD Palinho. Vai, segue o seu caminho, vai, e deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor, um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar o que pedindo pra voltar. Banda, a R15, dispara. Sucesso! Sai da minha vida, go. Bora, meu amigo garçom Ponhoga, também tá aí com a gente, meu irmão! Nunca mais quero te ver e te entender, dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai, e deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor, um dia você vai lembrar. Existe aquele momento e é pra quem tá apaixonado. Aquele momento que a galera tem uma reflexão do amor e deixa de ser aquele canalha pra ser aquele homem sincero, não é verdade, Davidson? É verdade, Davi. Essa aqui a galera gosta! Só quem tá afim de se apaixonar nessa noite, bota a mãozinha pra cima, as duas mãozinhas pra cima. Quem tá afim de beijar na boca hoje, bota as duas mãozinhas pra cima e canta. Tô virado, já tem uns três dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. Júlio Missão oferece pra Cláudia aí, ó. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. E agora? Que quer cinema, eu sou pra ver beber. Junilson, Danadão, também daí com a gente. O Jailson Motora, a Bom Esperança, um grande abraço pra você. Dividir comigo o seu brilho. Equipe Coyote também, Maninho e o Luciano. Bora, Alexei! Chama gostosa também. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Juninho e Amada aqui no circuito, rompendo fronteiras do jeito que ele gosta. Meu amigo Flávio do Whisky também tá aqui no circuito. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida. Doutora Hanna, classe. Tá aqui no ladinho com a gente, Amada. Eu sosseguei. Beijão pra você, minha doutora. O que eu tava procurando. Galinha, a Marisa também tá aqui com a gente. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando. Obrigado, Rogério João, obrigado, gordo, super fuga. Comigo, o Nego Palo, o Lobo do Grau. Agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Quer curtir balada? Só pra quem tá apaixonado, vai. Vou ficar em casa, mano. Abil Pop. Um abraço pra você, meu irmão. Obrigado, você, meu grande parceiro Giovanni G. da Céu. Sempre presente aí, Giovanni. Valeu. Aqui. Se você quiser. E amigo Batoré também tá aqui no circuito com a gente, ele, William. Eu sou um homem. Curtindo o aniversário do William hoje, aniversário do cara. Alô, um brinde pro Zé Galvado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Bora curtir, vó! Nossa suave, final de semana. Tirando onda de bacana. Tô na balada, só com as gatas. Prima aí quem desacreditava, não tamo bom. Meu amigo Juan Piratinha também tá aqui com a gente. Obrigado, Juan! Cadê o garotinho? Faz o sinal da Rockloze. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Certo? Tá tranquilo. Tá favorável. E aí? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. E tá tranquilo, tá favorável. Pra cachorro, tá tranquilo, tá favorável. Cadê o Valdete Júnior? Tá favorável. Pelinho. Tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. É minha doutora Ram! Um brinde pra você dar o carro. Só os vilão, vem. Girando o andar, parado, não tem como. Aba aí, o Sualdo, Felipe, os perversos da noite, da presença. Lucas Cheia, o Bruninho de Olianópolis, o pequeno Pop e os moleques lisos. Gilzinho da remoçada, ele tomei a fala, Gilzinho. Gira postagem, gira comentário. Pego lindo. Olha pra fofoca. Pimentinha. Que desacreditava de nós. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Um brinde pro seu dobrado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Senhor! O forrozinho, o forrozinho. É assim, é assim, é assim, é assim. Aê. Como é que tá esse agudo? Cimbalzinho, cimbalzinho. E o pedal, pedalzão, pedalzão. Agora fica só a guitarra, pra mim entrar direitinho, vai. Atenção, atenção. Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu quer? Fala aí, vó! De novo, né? Eu tiro e ela pede. E as meninas, a Melissa, a Karina, Giovana Barbie, a Jéssica, a Geise e a Josi também, da Lidinho. Vou botar, vou botar. Meu paredão, Jorge Barão das Paz. Alô, meu garçom Ponhoca. Meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão. Cadê o Berex? O Berex de Tailândia. Meu paredão pra tocar. Marcelo Cacá. Amor, já tô cansado. Eu acho que vou tirar. Amanhã boto de novo. Meu amor, e agora? Vou botar. Eu vou botar meu paredão. Eu vou botar meu paredão pra tocar. Bora, Flávio! Um grande abraço pra você, meu brother! É o solo mais. Flávio do Whisky, meu irmão! O Matheusinho desviado também, Jailson, o motorista da Boa Esperança aqui com a gente, Janilson Danado também, Batista! toda a galera de Santana do Capim. É assim mesmo, forrozinho. O mundo dá voltas e olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Tô solteiro, renovado. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela, tchim, tchim. Meu parceiro Gabriel, cadê ele, hein? Alô, Gabriel, meu irmão! Lá de Pixuna, um grande abraço pra você, ele é a primeira dama. Pode crer! E me deixou solteiro, não sofro de amor. Meu amigo Lucas também tá aqui com a gente, obrigado, meu Lucas! Joga bonito, garoto! Prepara, prepara, mistura, mistura, brigou, brigou! Anderson Safadão e a primeira dama Larissa. Um abraço, obrigado, viu? Me deixou solteiro, não sofro de amor. Um brinde pra ela. Galera do Tremendão. Ela que não me ligou. Me deixou solteiro. Caleguinho. Aí, Marcelo Cacá. Aqui com a gente, DJ produtor, um dos mais conceituados em todo o estado. Aqui com a gente hoje curtindo. Valeu, Júnior! E o Alex de Paragominas. Ali que a luz, tô piscando, juque mais. Tá pronto, camada, batista e volta quebrando. E trabalha amanhã, cacete. Hoje é só farra, pique, porque a luz, tô piscando, o paredão tá tocando. Sargento Rubilota. Tá por ali só passando pano, viu, meu? Ai, Darília não, garoto. Empresário Levi, rapaz. É Bambucho, o famoso Diego Lins. Você ligou pro Julinho ali, foi? O advogado. Vai virar mesmo, Jojó. Bora que é porrozinho. E hoje eu quero dias de sossego. Eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que nem me lembro mais. E tudo que eu planejo é acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar. E o Flávio? Mas todo mundo, só na mãe. A minha galera me aciona. Era meu comão, mas de novo. Pega então se curtir, bora! Minha amiga Isadora, tá ali com a gente também. Alô, Isa! E as seguidoras do Badala agora. Badala! Hoje também é aniversário do nosso parceiro, já era, viu? Tá no berço, meu irmão, Jefferson já. Saiba que sei que ainda pensa em mim. Quero e não quer assumir. Isso eu queria registrar a presença do meu grande parceiro João Moreno, viu? O homem da Forte de Ouro também. O cara que faz as nossas vinhetas. É, João Moreno! Fiquei sabendo. Sucesso não pra mim, eu não agradeço, fiquei sabendo. E a pressão total aqui pela retaguarda da Lan. José Pressão, Neném Hi-Fi, pra equipe Pressão Total, galera de Cacenhal aqui com a gente. Valeu, hein? Ouvi falar que você tá de namorado, amor. Mas é só pra ser tempo, mas não fica só. Você fala só pra mim, por outro cara que sou eu. Badalas! Porque vacilou em me perder. E o quê? Achei logo. Você nega até a morte, não. Que não me ama e não quer mais voltar. Saiba que eu sei. Pensa em mim, que é louca por mim. Mas não quer assumir. Sei que está com a namorada. Bora, Dani! Alô, Jezi! Aqui com a gente no Búfalo! O Búfalo do Marajó. E a gente vai detonando literalmente as melhores pra galera curtir aqui em Paragominas. Chegou a hora, seguidores do animal. Agora é... Paragominas! Seguidores. A evolução chegou. Agora chegou a evolução. O momento que todos esperavam. De Hi-Fi continua sendo uma forte marca do Búfalo. Luzes, cores, luzes. E muito som. Amados seguidores, sintam-se laçados carinhosamente por todos nós que fazemos o Búfalo do Marajó referência em aparelhagem do nosso querido Marajó, do Pará e do Brasil. Assim! E a galera coloca a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da vovó. É pra gente começar, Dalan! A evolução chegou. Alô! A evolução chegou, seguidores. Estremece o comando Búfalo e venha pra galera, DJ Cowboy Rafael Cassiano. Alô, Rafinha, bora experimentar tudo assim, ó. DJ Cowboy Josias. Bora, pretinho. O laço da feira está com você, DJ Cowboy Darlan. Aê, Darlan. Bora, Darlan. Toquem os berrantes, a cidade vai estremecer. Sentirá a pressão do novo Búfalo do Marajó. Agora com um novo show e mais um cowboy domando a nossa fera. Seguidores, aqui está o novo rei da noite. O maestro das multidões, o novo DJ Cowboy do Búfalo do Marajó, ele, DJ Davidson. Bota a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Quem vai chegar em casa muito chapado, bota a mãozinha em cima. Vai começar. Palminha da mão, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só quem é de Paragominas faz barulho. Joga pra cima. Agora! Bate na palma. Só pra começar a esquentar a mão. Bora. E quem chapado em casa hoje. Joga pra cima, mãozinha lá em cima. A torcida do Jacaré faz barulho. A torcida do Clube do Remo grita. A torcida do Paysandu. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. 3, 2, 1. É agora, Dieguinho. Você pra cima, faz o chifrinho e faz, e faz, e faz, bora! E o nosso búfalo aqui no Nova Dimensão. Valeu mesmo pelo carinho. A galera de São Miguel invadindo a Lupa Bujá. Bora, bora, bora, Darlan. Assim, assim, assim. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado! Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado! Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Agora faz o seguinte. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha direita pro céu. Mãozinha direita pro céu. Só quem se considera aí um ser humano de muita paz, o coração. Bota a mãozinha direita pro céu. Faz o chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho. Agora a talha, chifrada. Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Chifra! Alô, Melri! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Chifrada! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Bora, bora, bora, bora! É de deitada que elas gostam. E aí? É no escurinho que elas ficam loucas. E se... Valdete Júnior, pra cachorro por ali, ó! Fica... Alô, Belinho! Imagina então... Maurício Júnior! Do meu carro, guardo no escurinho no banco do meu Camaro. Maro, Maro, Maro, Maro, Maro. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente... Quer desafiar, não tô entendendo. Deixa com será, agora o povo vai doer! Cima, mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima. Gia de Palo, Pablo, Alex, o gelão da língua, gente, Júnior e Amado. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Quem diria, hein? Quem diria? Eu de camarada. Lucas joga bonito, Mesquita, rompendo fronteiras, meu grande parceiro Ricardo, lá do Palio. Um abraço pra você, acertar. Fábio Pop, o olhão de Paragominas. Jorge Barão das Bikes por ali. Olha o Marcelo Cacá, rapaz. Parabéns pra você, sábado tem Jackson. No aniversário do Marcelo, meu grande parceiro de velhas datas, Giovanni G. da Selva por ali. Fala, Júlio Messão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh O Bibizu vai te pegar. O Rico e o meu parceiro Jefferson da BS3 também tá ali com a gente. Obrigado, Jefferson. Um abraço pra você, Jeffersonzinho. Pra você que tá apaixonado, que canta já. Lembro de nós dois sentados na calçada. Só quem sabe vai cantar bem alto, quero ouvir já. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Tio Moreno. Da voz de ouro, quem sabe canta mais. Lembro da gente andando de mãos dadas. Uma piratinha, garoto. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Alex! Lembro dos planos para o caso. Alex de Paragominas. Lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. Só quem sabe canta mais. A beautiful. No tell me goodbye. Os cunhados Jorge e o Vitor de Game Rock também. Você que tá apaixonado, quem é sincero, joga a mãozinha pra cima e bate a palma na mão, e bate a palma na mão. Só quem é sincero, canta essa aqui comigo. Quem ame quando não merecer, tudo lindo, canta mais. Que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. E quem sabe canta? É, só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir. Meu parceiro Vassoura também tá aqui com a gente. Valeu, Vassoura! Bota pra cima, Darlan. Pra cima, pra cima, pra cima. Bora, meu animal! Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe uma chifrada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, vá! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Bufalo do Marajó, ostentando pras meninas. Revolução que vem do Marajó, no clima ostentação. É o MC Dourado com... Joga a pressão, o Bebê Hi-Fi, o Coxinha do Passinho. O Juninho Show da equipe Pressão Total de Castelhão. Vênis da GNL de São Miguel do Guamal, de Queia, Xirituia. E a família equipe Rock de Paragominas. Roger Vito, Wagner, essa galera presente aqui. O animal vai te dar uma chifrada. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Gabriel de Bichuma, alô Kézia. Alô Melly. Meu grande parceiro Júnior Vidal, produtor considerado e DJ considerado. Meu grande brother, um abraço pra você, obrigado, Júnior Vidal, valeu, garoto! Alô, neguinho! O nego lindo do animal salinho! Pimentinha, pimentinha! Garrafa de tequila, bota, bota mais uísque, bota mais cerveja, bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, mandando a melhor, Josias Rafael, também o Léo Marajó. Levanta a mão pra cima, a festa tá dominada. Olha o animal, vai te dar uma chifrada. Vai de menos, vai. Não te metes Lugo, um abraço pra você, o nosso grande irmão Rogério Show. Galera que veio de Sul, Miguel do Guamarro, bem fronteira, só cheque. Olha, dele 16, a nossa parada por lá. William, te prepara, parabéns, irmão. E amigo Alex, de Paragominas, está aqui com a gente. Obrigado, Alex. Ele e companhia de todas as meninas aí. Chama gostosas aqui na área. Valeu, hein? É as tops de Paragominas, garoto. Equipe Joe, equipe Kawasaki também. Meu amigo William Joe, o aniversário do cara. Hoje ele está comemorando com a gente da Lã. O Dudu, o Alan, o Formigo, o Cleberson, Silvana dos Alterados, do Jaderlândia, o Chiquinho, o Mototaxi, valeu, Chiquinho! Patoré e Anai, lá de São Domingos do Caminho, Rogério Show! E Penélope, garoto! Betinho, Isabelense, DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Vai tremendo, vai.